A Rádio Paralela orgulhosamente apresenta... Esta é a sua dívida. Ai! Terrível, né? Não sei, cada abertura é pior. Que bonito pra caramba, o quê, Maurício? Vamos lá, o convidado já tá aí, vamos conversar. Ô, Barbosa, hoje aqui na Rádio Paralela nós vamos apresentar o quadro Esta é a sua dívida. Sim. E quem escreveu para este quadro e foi sorteado pra receber essa homenagem é o Raimundo Risoto Esbugalhado. Tá certo. Tudo bem, Raimundo? É, tudo bem nada, rapaz. Eu escrevi pra ver se vocês me arranjam um emprego aí. Emprego, rapaz? Que história é essa de homenagem, rapaz? Não, Raimundo, você é o feliz ganhador desse quadro, essa é a sua dívida. É que só você mandou o carro. Então é o seguinte, eu? Que hoje, no dia do seu aniversário, nós vamos lhe fazer essa surpresa, entendeu? Que dia é esse aí de dia de aniversário, rapaz? Ué, não é dia do seu aniversário hoje, não, rapaz? Seu Barbosa, meu aniversário é dia 29 de abril, rapaz. 29 de abril. Não, eu vim aqui porque eu tô precisando de emprego. Não, mas tem tempo, ainda tem tempo. Ei, ô, seu Barbosa. Fala. Que história é essa de contar a minha vida no rádio, rapaz? Calma, calma, irmão. Calma que vai dar tudo certo. Eu não tô entendendo isso, não. Vamos lá, então. Vamos lá, rapaz. É que não é homenagem do seu aniversário. Que aniversário? Abril, pertinho, rapaz. Pertinho, pertinho. Vamos lá, cala a boca. Calma, Maurício. Vamos lá, então, Paulinho, solta o fundo aí pra gente fazer uma homenagem a ele aqui. Hein? Isso. Raimundo Risoto Esbugalhado. Nasceu um menino muito pobre. Nasci muito pobre e, olha, cresci com a situação piorada, viu? Que isso? Cala a boca aí, rapaz. É isso mesmo. E só aos 9 anos, aquele menino bagro e barrigudo aprendeu a andar. E aí, pra que eu ia andar antes, rapaz? Tá doido eu, hein? Eu só consigo andar pra trás. Não é isso não. Me caiu o emprego, seu Barbosa. Para esse troço, é isso. Calma, pelo irmão, amor de Deus. Eu não quero saber negócio de vida, terminar, não. Pera, vamos terminar o quadro, a gente conversa. Aos 18 anos, Raimundo veio para o Rio. Você lembra, Raimundo, da sua chegada no Rio? Claro que eu lembro, rapaz. Claro que eu lembro. Me assaltaram no banheiro da rodoviária. Não, não, isso não. Ia, chegada ia. Bonita. Lá, eu fiquei pelado, rapaz. Levaram que tudo. Isso, pá, tá e logo eu chegaram ao Rio, cheio de sonhos. Raimundo conheceu seu primeiro amor. Ei. Alessandra. Eita, peraí. Você lembra de Alessandra, seu primeiro amor? Que isso. Peraí. Nós fomos buscar o depoimento que dela. Que Alessandra, rapaz? Hein? Olha o depoimento da Alessandra aí. Que Alessandra? Cadê o depoimento da Alessandra? Tá aí não o depoimento da Alessandra? Hein, que Alessandra, tá rapaz? Não tem... Eu não namorei ninguém não, rapaz. Peraí, deixa eu ver se ele tá, vai falar aí. Peraí, vamos ver. Que Alessandra? Tá pronto o depoimento aí? Alessandra. É, vamos lá, solta o depoimento da Alessandra. Aquilo era uma besta. Que isso? Não aprendia nada. Que isso? Que isso? Não, essa não é Alessandra, não. Essa não é Alessandra, não. Que voz de quem é essa aí? Quem é essa aí? Essa aí foi a sua primeira professorinha. Professora? Pera aí. Ai, meu Deus do Houve céu. Um pequeno engano aqui da coisa. É, o negócio aqui. Sua primeira... Estamos ensaiando na hora. Como é que a gente faz agora? Sua primeira professorinha, lembra dela? Vamos ouvir o depoimento dela aí. Da professorinha. Aquilo era uma besta. Opa! Isso aí. Não aprendia nada. Ai, meu Deus do céu. Eu só queria saber de ver revista com mulher pelada. Epa! Ai, ai, ai. Pera aí. Ai, ai, ai. Isso tá bagunçando a minha vida, não tem nada disso. Isso é tudo mentira. E agora? Com essa emoção, meu amor. Mentira! E, olha, e nós localizamos aqui também no Rio a sua namorada de infância. Ela veio procurar você, Raimundo, apaixonado. Ô, seu Barbosa, corta esse negócio aí, não, já não chega. Sei, peraí, para com esse dia cheio de negócio de contar a minha vida aí. Meu Deus do céu. Eu não sou Roberto Carlos, não, rapaz. Eu vim aqui arranjar foi emprego. Mas vamos ouvir só sua namoradinha. Vamos aqui, namoradinha. Ouvi o depoimento da sua primeira namorada. Cadê? Vamos que ver. Namorada? Já tá aqui, olha aí. Coloca aí. O Raimundo era ótimo. Que opa! Isso? Eu que... adorava, eu chamava ele de Raimundinho. Isso aí, uma bicha era opa! Mas era ótimo. Que isso? Ai, eu amo ele de paixão. Que é isso, Raimundinho? Um beijo pra você. Sai daqui, rapaz. Esse cara tá me estranhando aí, rapaz. Mas antes de ter Alessandra. Sai pra lá, Honório. Que isso, rapaz? Tá me estranhando? Antes de ter Alessandra como namorada, Raimundo, você teve uma outra namoradinha de infância. Você lembra dela? Não tem nada de namorada. Nós fomos não. buscar o depoimento dela também. É, não namorei. Outra namorada. Que palhaçada é essa comigo? Que outra namorada? Tem nada de namorada. Esses caras estão ficando malucos, seu babo. Que? Ai, ai, ai, ai, ai. Eu não tive namorada nenhuma, não. Não, acabou, seu Raimundo. O senhor vai me arrumar emprego? Vamos conversar aqui, senhor Raimundo. Vai me arrumar emprego, Raimundo. Tá, vamos bater o papo. Palhaçada, me calma, seu Raimundo. Eu vou namorar cabrita aí, gente. Paralela.